Vamos lá, então. Põe pra gravar. Ai, desculpa. Já tava gravando? É que a minha tela tá estranha ainda. Desculpa. Já tá gravando. Agora vai. A gente espera que você tenha aguardado. Deu uma travada aqui, ficar improvisando é. Começa não, de novo. Aqui, aí, ficou normal, aqui ficou normal, mas. Tá normal. Ah, é? É. Não saiu? Não. Bom, agora eu achei. Parecendo um velho mexendo essa. Agora eu achei o microfone. Vou dar mudo aqui. Pode continuar. Começar de novo. Tá, é muito velho hoje, tá louco. É, o bom. Peraí, deixa eu esperar meus cachorros. Peraí. Quieto! Peraí, tá dando pra ouvir eles berrando aqui? Sim, senhor. É, então deixa eu esperar esses cornos que tem uns caras soltando umas bombas, eles ficam loucos. Peraí. Usa camu. Usa pra cá. Explicar. Susan, tá aí ainda? Tô falando, mas eu tava no mudo. Você nem sabe se o salame ainda tá lá dentro. Nem sei se o salame tá lá dentro. Meu Deus. Flávio, você tá impossível hoje. Eu vou tirar depois na edição. Pude evitar.